nenhum se compara a mim, Deadpool. O anti-herói da Marvel mais fora do comum. E pra você que não sabe da minha vida, não, eu não sou o Homem-Aranha Ninja. Quer saber da minha história? Tá ok, vamos lá. Assim não precisa Wikipédia pesquisar. Pra curar o meu câncer, adivinha o que eu fiz? O quê? Como Wolverine no projeto Arma X. Mas algo deu errado, bom, sabe como é? Eu fiquei meio doidão e depois me deram o pé. Me levaram pra um hospício para poder me tratar. Sobrevivi ao Deadpool, um jogo pra torturar. Mas ainda bem que eu sou um cara de sorte. Quase morri tantas vezes, tive um caso com a morte. Só que alguém não gostou, não, o seu namorado, e me fez imortal, que fui amaldiçoado. Eu sou um mercenário imortal. Hey, oh, bem fora do normal. O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum. Deadpool. Eu sou um mercenário imortal. Hey, oh, bem fora do normal. O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum. Deadpool. Oh, então corte os meus braços. Hã? O quê? Vai, me deixe em pedaços. Você tá louco, mano? Tire até as minhas pernas. Tá falando sério? Meu corpo se regenera. Aí sim, hein? Porque eu tenho um fator cura. Olha aí, que loucura. É, nada me preocupa. Sério, nada mesmo? Não perco uma luta. Pra quem? Pra nenhum filho da p***. Insano, depravado, sádico, engraçado. Também assassino, só que bem desajeitado. Mas não repara não, acho que sou meio doente, pois tenho várias vozes falando na minha mente. Apesar de tudo, eu não perco bom humor, e também sou bem melhor que o Exterminador. Mais que uma sátira, eu sou incomparável. Já acabei com todos no universo Marvel. Eu sou um mercenário imortal. Hey, oh, bem fora do normal. O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum. Deadpool. Eu sou um mercenário imortal. Hey, oh, bem fora do normal. O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum. Deadpool. Oh, toma essa, Wolverine. É, toma aí. Por ter zoado no teu filme. Pode crer. Aquilo foi medíocre. Foi, foi mesmo. Nada a ver com a minha origem. Mercenário língua solta, mercenário tagarela. Com katanas e granadas me dou bem em uma guerra. Medo? Só com as vacas me assusto, pois elas vão um dia dominar o mundo. Player Taos, tamo junto, mais uma semana. Yeah, Deadpool, ouve aí. Eu sou um mercenário imortal. Hey, oh, bem fora do normal. O anti-herói da Marvel não me compara a nenhum. Deadpool. Eu sou um mercenário imortal. Hey, oh,